Graça e paz, irmãos e irmãs, nós estamos retomando as nossas devocionais e nós teremos agora uma sequência no livro dos Salmos. Depois de sermos abençoados por mensagens no livro de Jeremias com a pastora Margarete e agora voltamos para mais alguns salmos de louvor, de adoração, de promessa do Senhor. Eu não posso deixar de mencionar nesta hora grande alegria pelo fato da missionária Vivian, que é responsável por esse trabalho, ter nos enviado um gráfico com a totalidade das escutas no blog. Aliás, aproveito para dizer a você mais uma vez, blog logos7.blogspot.com. Blog Logos 7, tudo junto, ponto blogspot.com. Última vez, blog Logos 7, só o um numeral, não precisa escrever 7, só põe o um número. Blog Logos 7, ponto blogspot.com. Ela nos enviou e alegra muito o coração saber do retorno que isso tem causado, tem gerado, melhor colocando, em outras nações. Esse é um objetivo do blog, atingir o Brasil, claro, todo o Brasil, todas as regiões do Brasil, mas atingir outras nações. E há dois, ainda essa semana eu vou pontuando para você as nações, mas hoje só quero dizer que há dois indicadores de localidades sem identificação. Como já expliquei para vocês, isso provavelmente se refere a lugares onde o evangelho é proibido. E aí o país nem permite essa divulgação. Isso nos deixa muito felizes. É claro que pode ser um problema outro de não se localizar, mas é muito mais provável que nós estejamos chegando, até pelas regiões onde estamos atingindo, é provável que nós estejamos chegando a lugares onde o evangelho é proibido. Isso aparece em dois momentos diferentes, em duas localidades diferentes, e isso nos deixa muito felizes. Também nos deixa muito felizes o fato de que as mensagens, e eu quero parabenizar a missionária Vivian, as mensagens no blog, do livro do Apocalipse, do livro de Eclesiastes, ocuparam, estão ocupando um primeiro lugar de procura. Isso significa, claro que a matéria do Apocalipse é importante, que a sabedoria é importante, mas também sinaliza o excelente trabalho que foi desenvolvido. Nós louvamos ao Senhor e que outras vidas no Brasil e fora do Brasil, continuem ouvindo. Depois nós temos também o livro de Jeremias. Pastora Margarete, quero parabenizar a missionária Vivian, parabenizo também a pastora Margarete, que tem feito ministrações poderosas sobre o livro de Jeremias. Me alegra muito o coração, tenho certeza que vai alegrar o seu também, saber que o retorno para com o livro de Jeremias tem sido muito grande, muito bom. E depois, nós temos, abaixo dessas procuras que eu estou mencionando, Um outro fator muito importante, que é a série, que são, né, algumas séries de capacitação para a liderança. Nós precisamos cada vez formar melhores líderes. Então, essas séries de liderança tratam disso, como formar melhores líderes para essa igreja às vésperas da volta de Jesus. Então, nos alegramos muito, mas eu prometo a você que ao longo dessa semana nós vamos mencionando o nome de países e também os resultados. Tá bom? Agora, nós vamos trabalhar com o Salmo 128, para a missionária ter bem guardado aí. Salmo 128, feliz o lar que ama a Deus, é mais um cântico de peregrinação. E nós vamos compartilhar brevemente, é um salmo pequeno, nós vamos compartilhar brevemente com você. Façamos então a leitura desse salmo e depois nós vamos compartilhar as notas da BKJA e uma palavra pastoral breve, uma breve palavra pastoral sobre esses seis versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como uma videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Esse é um versículo chave para você entender esse capítulo e não cair em dois extremos que eu vou apontar para você. Versículo 4: Eis como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. Versículo 5: Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Que alcance a felicidade dos filhos de teus filhos e vejas a paz sobre Israel. Nós temos que sempre orar pela paz em Israel, não só por Israel, orar pela paz em todo o mundo, mesmo sabendo que há elementos escatológicos que nos apontam para um momento derradeiro da história, dessa fase da história. Haverá muita luta, muita controvérsia, já está acontecendo isso na nossa sociedade aqui no Brasil, está acontecendo no mundo. Recentemente, num país da Europa, foi autorizado se eliminar as Bíblias, né? Até queimar, se necessário, a Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, e houve essa liberação, essa autorização. Isso faz parte desses momentos derradeiros, momentos apocalípticos, e nós sabemos disso, mas a nossa função é orar, primeiro, para que se faça a vontade de Deus, para que ele cumpra todos os seus propósitos, e enquanto ele está cumprindo esse propósito, que haja paz, paz na terra, aos homens, às mulheres, às pessoas de boa vontade, que haja paz, particularmente em Israel. Vamos lá, versículo 128, a primeira nota já está no primeiro versículo, porque o capítulo é bem diminuto. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Irmãos e irmãs, muito feliz a pessoa e a família que observam com amor e dedicação a palavra de Deus. Como nos diz o Salmo 120, também o Salmo 127. A pessoa é muito feliz, a família é muito, muito feliz por observar com amor e dedicação a palavra de Deus. Podem estar queimando já por aí, mas nós vamos guardá-la, em nossa vida, em nosso coração, em nossa devocional, como um meio de graça. Nós temos que, ter essa palavra nos nossos corações. A bênção final é um sinal de que esse salmo serviu originalmente de instrução levítica ou sacerdotal. Isso é para o seu desenvolvimento, para o seu conhecimento da palavra. Então, a parte final deixa claro que esse salmo serviu originalmente de instrução levítica, de instrução sacerdotal, ao povo que vinha adorar em Jerusalém em tempos pré-exílicos. Eu tenho trabalhado com salmos pós-exílicos, mas esse é um salmo que já aponta para algo que aconteceu antes do exílio. Tem sido muito gostoso, porque enquanto os salmos vão trabalhando vários elementos pré-exílicos, salmos que aconteceram no exílio, salmos que aconteceram depois do exílio, além daqueles óbvios que trabalham, expressam a manifestação de Davi, e outros salmistas, mas tem sido muito bom trabalhar com essas questões pré-exílicas, exílicas e pós-exílicas, no momento em que nós estamos trabalhando com Jeremias. Isso foi escolhido, propositalmente, para que você esteja melhor embasado, tá bem? Então, logo, logo volta uma série de Neemias. Já sabendo disso, vamos para o segundo destaque, está no versículo 2. Comerás do fruto do seu trabalho, do teu trabalho, serás feliz e próspero. Não devemos deixar de realizar o trabalho que Deus espera que façamos, irmãos. Não devemos deixar de realizar esse trabalho, o Senhor está depositando em nossas mãos. Não que ele precise de nós. Deus não precisa de nada e de ninguém. Ele pode fazer tudo o que desejar, mas ele gosta de compartilhar com seus filhos, essas tarefas, as tarefas do reino. Então, nós não devemos deixar de realizar o trabalho, o ministério que Deus colocou em nossas mãos. Nem tentar fazer o que somente a Deus compete. Isso é importante. Nós temos um trabalho a realizar, um ministério a desenvolver, ministério para o qual Deus nos comissionou e nos habilitou com dons e talentos, mas nós temos que entender que a nossa esfera acaba aí, em fazer o trabalho que Deus espera que façamos. Mas não podemos tentar fazer o que somente a Deus compete. Não, podemos cair nesse equívoco, a tentativa de uma onipotência. Então, nós vamos poder realizar tudo na vida pessoal, na vida da família, na vida da igreja, na sociedade, se o Senhor não edificar a casa, irmãos. Em vão trabalham os que a edificam, retomando o salmo anterior. Em vão. Então, aquilo que não nos compete, que compete exclusivamente a Deus, entendamos, é tarefa dele, é obra dele. Ele fará essa obra, ele faz, sempre fez, continuará fazendo a obra de Senhor de todas as coisas, do eterno Deus. Como ele é muito chamado na tradição hebraica, ele é chamado de Deus eterno. E então o eterno continua realizando o seu trabalho. Agora preste atenção, sempre haverá prosperidade para os que vivem uma vida piedosa, consagrada ao Senhor, quer seja no lar, no trabalho ou nos relacionamentos sociais. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Eu só quero fazer dois alertas aqui. Como o texto está falando de comer o fruto do trabalho, aleluia, Deus vai nos garantir isso, o trabalhador é digno do seu salário, o Senhor vai prosperar para cada um de nós, vai providenciar para cada um de nós aquilo que necessitamos. E aí o versículo na parte B diz assim, serás feliz e próspero. Só quero que você não caia em dois enganos. O primeiro engano é associar que prosperidade aqui se refira única e exclusivamente ao aspecto econômico, ao aspecto financeiro. É claro que Deus fez muitos dos seus filhos prosperarem, filhos e filhas prosperarem ao longo da Bíblia. Há muitas personagens bíblicas que foram prósperas economicamente e, obviamente, também foram prósperas nas suas relações sociais por causa desse aparato econômico. Então, Deus pode nos fazer prosperar economicamente, Deus pode nos fazer prosperar mesmo em relação a coisas materiais, Deus pode fazer e ele fez, ele já fez. Falando do aspecto mais econômico, quem pode questionar a prosperidade de Abraão, por exemplo? Tinha muitos animais, tinha uma família próspera, tinha sua esposa, depois uma concubina, teve filhos, era a tradição da época, a concubina. Então, Deus providenciou Abraão que ele fosse próspero, e eu estou falando economicamente. Para o período, para aquele período da história, ele pode ser considerado um homem próspero economicamente. Isaac foi pelo mesmo caminho, seu descendente. Jacó, depois chamado de Israel, prosperou muito na casa de Labão e volta próspero depois de ficar na casa de Labão, próspero economicamente, eu estou falando. Muitos bens, uma família grande, isso era importante, e além de uma família grande, também recursos materiais. Quem pode questionar uma dezena, centena? Se eu for entrar aqui agora, é impossível terminar. Quem pode questionar essa prosperidade? Ninguém, porque na Bíblia há muitos relatos de pessoas que prosperaram economicamente. Louvado seja o nome do Senhor. E entenda, não há pecado nenhum nisso. Parece que durante um tempo, com o advento de uma teologia que falava da opção pelos pobres, ser rico passou a ser meio que um sinônimo de pecado, ou até por um versículo que Jesus fala que é mais difícil o rico entrar no reino. Então muitas pessoas já imediatamente, sem a devida cautela interpretativa, já vão dizendo, então não vai ter nenhum rico lá no céu. Não, não é verdade. Deus pode, se alegra, e se ele determina muitos dos seus filhos prosperarão. Que Deus faça muitos prosperarem. Muitos irmãos prosperarem economicamente. Muitos irmãos prosperarem grandemente nessa área, de tal maneira até que possam, além de usufruir, ajudar o próximo, ajudar pessoas da família, ajudar os projetos da igreja, colaborar nos projetos da igreja, colaborar com projetos missionários. Que Deus abençoe e faça prosperar muitos dos irmãos e das irmãs. Muitos. Um segundo ponto está no outro polo. Se por um lado pode haver uma interpretação que prosperidade está ligada só e exclusivamente ao aspecto econômico, e isso gerou até, ou gera em algumas vezes, em algumas circunstâncias, um certo constrangimento, até o momento em que surge o neopentecostalismo, que com erros crassos, aí começam a incentivar as pessoas a buscar unicamente a prosperidade econômica. Então, esse é um equívoco interpretativo, mas nós não podemos confundir o equívoco interpretativo com aquilo que Deus já fez. Olhe só a vida de Jó, antes de tudo que ele passou, das provações. Veja bem quantos, José de Arimateia lá na frente, né? Muitos homens de Deus, mulheres de Deus foram abençoados nessa área, e o meu desejo e a minha oração é que Deus faça prósperos muitos irmãos e irmãs, desde que eles não percam a visão do versículo 1, desde que eles não percam o temor do Senhor, desde que eles não coloquem as riquezas em primeiro lugar, para não cair aquela questão que Jesus coloca, que é mais difícil, é muito difícil que o rico entre, porque as pessoas acabam se apegando aos bens materiais de modo excessivo e acabam deixando o temor do Senhor. Agora, para ser justo com os irmãos que prosperam grandemente nessa área, nós temos que lembrar que não é só essa área que dificulta, não. Há muitas outras áreas que também dificultam a pessoa de entrar no reino, porque elas colocam essas outras coisas em primeiro lugar nas suas vidas. Então, quando você coloca alguém ou alguma coisa em primeiro lugar na sua vida, você está cometendo uma idolatria, você está praticando uma idolatria, você está idolatrando pessoas ou idolatrando coisas, bens materiais. Então, desde que isso não aconteça, a nossa oração deve ser para que Deus abençoe muitos irmãos e que eles comam do fruto do seu trabalho e esse trabalho prospere grandemente e os irmãos sejam e as irmãs sejam felizes e sejam prósperos. A outra questão, o outro polo, é que, como eu já apontei inicialmente, que as pessoas comecem a dizer, olha, prosperidade não tem nada a ver com o aspecto econômico, então ser feliz, ser abençoado, não passa pela prosperidade. Não, esse é um outro equívoco. Pode passar pelo aspecto econômico. Não necessariamente passa. Eu vou dar um exemplo só que basta para nós. Jesus, o Senhor, Jesus de Nazaré, ele sai para a missão e ele não tem muitas propriedades por toda Israel, ele não tem muitos campos para fazer a sua colheita, ele não tem muitos recursos para alimentar os 12 discípulos, mais os 70. Então, Jesus não era economicamente bem-sucedido, vamos dizer assim, e alguém poderia dizer, então, se ele não é bem-sucedido economicamente, cairia no erro de dizer, então ele não foi próspero. Ora, isso é um absurdo, é uma heresia. Jesus foi o mais próspero de todos os homens, de todas as pessoas. O que nós estamos dizendo é que algumas pessoas não terão a mesma quantidade de valores materiais semelhantemente a outras pessoas. Jesus disse numa ocasião onde seus pés estavam sendo lavados por Maria de Betânia, e Judas perguntou por que que não vende e dá aos pobres esse perfume que era caro, esse nardo. E Jesus disse, olha, os pobres sempre tereis convosco, mas deixe que ela faça isso, porque ela está fazendo para minha sepultura, e o nome dela será lembrado por toda a terra, por em todos os tempos, onde for pregado o Evangelho. Então, irmãos, bem simples, alguns podem e prosperam economicamente, e isso pode vir acompanhado da bênção de Deus. Pastor, sempre é acompanhado da bênção de Deus? Não, você sabe que não. Às vezes a pessoa não tem nenhum contato com Deus, não crê em Deus, mas tem uma capacidade empreendedora, tem uma capacidade profissional e ela acaba tendo êxito nessa vida econômica. Mas não vamos falar deles agora, vamos falar do que o texto está dizendo. Então, muitos foram abençoados, biblicamente falando, com prosperidade. Prosperidade que implica aqui em felicidade, em bem-aventurança. E essa felicidade, essa bem-aventurança, passa por todas as áreas da vida e pode passar também pela área da prosperidade econômica. Ponto 1. Muitos irmãos e irmãs não se sintam constrangidos, não se sintam de modo nenhum hostilizados porque prosperaram economicamente. Pelo contrário, agradeçam a Deus, se você teme ao Senhor, agradeça a Deus por ele estar te abençoando nessa área. A única coisa, mantenha o Senhor em primeiro lugar. Mantenha o Senhor em primeiro lugar, mantenha o temor do Senhor. E mais do que isso, se você está sendo economicamente muito bem-sucedido, ajude as pessoas da sua família, que não são tão bem-sucedidos assim. Ajude pessoas que você conhece, ajude pessoas da comunidade de fé. A igreja sempre tem um departamento de ação social, ou quase sempre. Então você pode participar disso, pode participar de projetos missionários, como eu já mencionei. Então você pode fazer um bom uso, um ótimo uso desse talento que Deus te deu para a prosperidade econômica e colaborar para o reino. Por um lado, esses. Por outro lado, o exemplo irrefutável. Jesus de Nazaré dependia de ofertas das pessoas nas cidades que ele ia parando. O nosso Senhor, nós somos cristãos, seguidores de Jesus, parâmetro máximo é Jesus. Os discípulos que estavam com ele abriram mão das suas profissões de pescador, de pescadores, de cobradores de impostos. Judas provavelmente era um herodiano. Então, deve ter trabalhado ali no palácio de Herodes Antipas, devia ter uma certa posição. Bom, eles abriram mão de todas as coisas e foram viver dependendo de ofertas, trabalhando em tempo integral e dependendo inteiramente de ofertas. Então, você vai dizer, Jesus foi próspero? Eu vou responder, sim. Jesus foi feliz? Sim. Ele tinha o óleo de alegria sobre a sua cabeça. Foi derramado sobre ele o óleo da alegria. Jesus foi bem-aventurado? Foi feliz? Sim. Por quê? Porque ele temeu ao Pai em todo o tempo. Ele andou nos caminhos do Pai. Então, a pessoa pode ter e ser abençoado por Deus e fazer bom uso disso, e pode não ter. E se não tiver, também pode ser abençoado e próspero. Quantas pessoas eu já conheci no pastoreio que não eram economicamente tão bem-sucedidas, mas que viviam em plena prosperidade, porque no seu coração, o seu coração estava encharcado de amor, encharcado de alegria, encharcado de paz, como nós vemos no fruto do Espírito. Encharcado de paciência, encharcado de felicidade em qualquer circunstância. Então, Jesus é o exemplo desses. Mas há uma centena na história de Israel. Não é só, a história de Israel não é formada só por aqueles que prosperaram muito economicamente, não. Enquanto Salomão prosperou muito, o povo, na época de Salomão, teve que pagar grandes impostos. Na época de Jesus, havia uma pobreza na região da Galiléia, havia uma pobreza ali no norte de Israel, incrível. Era tributo para Roma, imposto, né? Tinham que pagar imposto para Roma, tinham que pagar imposto para Herodes, tinham que pagar, andar nas estradas, muitas vezes deixavam também o seu imposto ali, e fazer ofertas no templo. Então havia uma pobreza enorme, mas essa pobreza enorme, de onde Jesus tira praticamente todo o grupo de discipulado, não é acompanhada de uma vida econômica abastada, tá bem? Eram esses dois polos que eu queria destacar. Para quê? Para que você não caia em nenhum erro, não seja induzido a achar que o negócio agora é viver na absoluta pobreza, né? Houve São Francisco de Assis, fez essa opção, e outros também, franciscanos, há mais alguns na história. Na história bíblica também, João Batista, um essênio, provavelmente. Então, há pessoas assim? Sim. Mas isso não precisa ser a regra. Isso não é a regra bíblica, que as pessoas vivam na renúncia total do aspecto material. Renúncia total do aspecto material. Há pessoas que são chamadas para isso. Há pessoas que são vocacionadas para isso. Há pessoas que vão ser uma grande bênção se fazendo totalmente pobres e trabalhando junto aos pobres. Ponto 1 e ponto 2, há pessoas que Deus decide abençoar poderosamente. Abraão, Isaac, Israel e todos mais que nós podemos mencionar na Bíblia. Que Deus decide fazer um grande derramar na vida dessa pessoa, também na área material. Então, agora voltamos ao item 2. Comerás do fruto do teu trabalho, de qualquer forma, todo seguidor de Deus vai comer do fruto do seu trabalho. Ainda que, nisso eu não vou entrar agora, porque tomaria muito tempo. Ainda que a gente tenha trabalhos menos remunerados, a gente tem a exploração de pessoas, a gente tem uma estrutura sistêmica de desigualdade, ainda que haja isso, há uma promessa de Deus aqui. Aquele que é bem-aventurado, que teme ao Senhor, que busca andar nos seus caminhos, ele comerá do fruto do seu trabalho. O Senhor providencia, meu irmão. Tome posse disso. O Senhor providencia que você coma do fruto do seu trabalho. E você seja feliz. Aleluia. E seja próspero. De qualquer maneira, você já entendeu. Se você teme ao Senhor, você vai ser próspero. Com bens materiais ou sem tantos bens materiais assim. Glória a Deus. O item 3 também tem uma nota. Tua esposa será como uma videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Que bênção, né? Poder olhar para a esposa e ver que ela é uma videira frutífera, que ela dá fruto, fruto no reino, fruto na família, em primeiro lugar, e fruto no reino de Deus, né? Em primeiro lugar que eu digo, mais imediatamente, né? Muito embora o primeiro lugar das nossas vidas seja o reino. Então, ter uma esposa que é uma videira frutífera, quando eu recebi essa estatística agora da missionária Vívia, é uma alegria indizível, é uma alegria inenarrável ver que a sua esposa está sendo uma videira frutífera para o reino de Deus e na casa também. E ver que os filhos são como brotos de oliveira ao redor da mesa. Sempre essa tradição de Israel muito forte com a família, né? Então, o destaque para a esposa, o destaque para os filhos, que são brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Eu tenho muitos filhos na fé. E eles são como brotos de oliveira. A maioria deles, quase a totalidade, eu posso afirmar, são brotos de oliveira ao redor da mesa do Senhor. A nota diz assim: a videira, no contexto da tradição judaica, sempre foi um símbolo de fertilidade. Então, quando estamos falando de videira frutífera, estamos falando de fértil, vida que dá luz. Aleluia! Que a sua vida dê a luz a outras vidas. Sim, no campo pessoal, sim, no campo familiar, mas, sobretudo, no campo do reino de Deus, que toda a sua casa, esposa, filhos, sejam inundados dessa fertilidade da videira. Há um outro elemento também, que são os encantos sexuais. Nenhum tabu quanto a isso, né, irmão, né, irmã? Você tem que ter tabu com relação ao pecado do mundo. Mas aqui não é pecado, não. Aqui a referência é Cantares, capítulo 7, versículo 8 a 12. Os encantos do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Que coisa linda, esses encantos sexuais, né, que Deus nos concedeu. Isso é um símbolo também da videira. Festividade e alegria. Quando estamos falando de videira, estamos falando de uma vida cheia de fertilidade, de encantos sexuais para com sua esposa ou esposo. Estamos também falando de festividade, estamos falando de alegria. É um regozijo. Videira representa regozijo, festividade, alegria. Então, irmão, irmã, é impossível não fazer menção. Quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, e diz que nós temos que ficar nele. Somos como ramos da videira, fomos enxertados nessa videira verdadeira, que é ele, que de dois povos, o povo de Israel por ascendência e o povo filho de Abraão pela fé, se tornaram um só povo e estão cheios, inundados, encharcados de festividade, de alegria, de louvor, de adoração. Que outra motivação pode haver no coração de um irmão, de uma irmã? Em geral, festividade e alegria. É claro que há momentos de dor. É claro que há situações de tristeza, quando, ainda que temporariamente, nos afastamos de um ente querido, sabendo que vamos reencontrar no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, mesmo assim, esse momento é marcado por um sentimento de temporária despedida, temporário afastamento. Então dói. E outras coisas, muitas outras coisas doem na vida. E temos que reconhecer todas elas, não temos que mentir, não temos que negar, não temos que sublimar, se fala em psicologia, não temos que fazer de conta que não existe, não. O que está doendo, está doendo. E se está doendo de verdade, tem que tratar com remédio de verdade. Aprendi com uma pessoa que eu amo muito. Se tem uma dor de verdade, uma enfermidade de verdade, tem que ser tratado com remédio de verdade. Então, há esses momentos? Há, mas eles são exceção. Em geral, para nós, a festividade, a alegria é que toma conta do nosso ser. Segundo, por exemplo, Juízes, capítulo 9, versículo 13. Quanto à oliveira, uma coisa é a videira, né? Vinho. Vamos lembrar da videira. Outra coisa é a oliveira. A oliveira é símbolo de longevidade. Deus pode fazer os seus filhos viver longos anos. Se você pegar a idade dos primeiros homens, mulheres, lá na criação, você vai ver que eles viveram muito. E hoje ainda, Deus pode fazer o mesmo que fez com o rei Ezequias, que já iria morrer, fez uma oração a Deus, pediu, intercedeu, e Deus deu a ele mais 15 anos. Deus pode operar isso. Ele, às vezes, gosta de operar isso. Ele só não faz quando não faz parte do pleno propósito dele. Mas a oliveira é um símbolo de longevidade, é um símbolo de vitalidade. Se você é parte da oliveira, que é o óleo da unção, o óleo que representa o Espírito Santo, você vai estar cheio de vida, você vai estar cheio de longevidade. Os irmãos, muitos irmãos que me conhecem há muitos anos, às vezes nos vêm pregar e depois eles perguntam: olha, eu tenho visto, ouvido a sua voz e parece que você está muito bem. E eu digo, eu estou bem mesmo, porque quem é oliveira é cheio do óleo da unção, do poder. O corpo pode estar marcado por algumas situações que nos causam desconforto. Esse corpo, aliás, ele está envelhecendo. E esse corpo, é necessário que esse corpo um dia se vá para que nós possamos ter um novo corpo. Então nós vamos ter problemas, sim. Mas a hora que nós estamos diante da palavra do Senhor, nós sabemos que Ele está nos enchendo de longa vida, de longevidade, e nós sabemos que Ele está nos enchendo de óleo, Ele está nos enchendo de unção, Ele está nos enchendo de poder, Ele está nos enchendo do poder do Espírito Santo, que é a vitalidade. Os frutos da videira e da oliveira sempre estiveram presentes, irmãos e irmãs, à mesa das famílias judaicas. Especialmente em tempo de liberdade, de prosperidade nacional. Aqui é claro a evidência, né? A hora que a nação estava independente, a hora que a nação estava indo bem em todas as suas questões políticas, econômicas, sociais. Então, a hora que a nação estava assim, as famílias judaicas sempre tiveram na sua mesa elementos da videira e da oliveira, o vinho e o óleo. E nós temos que ter nas nossas mesas, nos nossos corações também, no nosso coração, o nosso coração precisa estar encharcado da videira e da oliveira, do vinho novo e do óleo do Espírito Santo. assim como estava nas famílias judaicas, especialmente em tempo de liberdade e prosperidade nacional. E representam juntas a beleza de um lar aconchegante e feliz. Êxodo capítulo 23, 11. Que a nossa vida esteja marcada pela videira e oliveira. Não oliveira brava, hein? Oliveira brava não. O Senhor amaldiçoa a oliveira brava. Mas oliveira mesmo, o óleo verdadeiro, a unção verdadeira, né? Então, que nós tenhamos essa experiência a cada dia. Agora até que dá para mim, viu, irmãos? Durante uns 40 e poucos anos, eu não queria saber muito de oliveira, não, de óleo, de tempero, de verdura. Os irmãos sabem, meu negócio era massa, mas depois que isso desembocou numa diabetes agora, é até bom, né? Para dar uma enfeitadinha no mato, né? Para dar uma ajudadinha, a gente ia fazer com o boi. O boi faz com prazer, né? O boi faz com prazer. Eu faço clamando: Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, né? Mas é importante, irmãos, tirando esse parêntese da brincadeira, é importante que nós tenhamos a nossa vida encharcada do vinho novo. Porque o vinho novo, o Senhor é quem transforma a água em vinho, e o vinho que ele serve é o vinho novo, é o vinho da plena realização, e que nós sejamos encharcados da oliveira. Em quarto lugar, o último versículo: que alcances a felicidade dos filhos dos teus filhos. Ou que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos, e vejas a paz sobre Israel. Aqui mais específico, né? O versículo 3 que nós vimos falou da videira, da oliveira. O 4 fala assim: eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Na verdade, é isso. Prosperidade é isso, é ser abençoado por Deus, se possível em todas as áreas. Mas na verdade é abençoado no espírito, e aí isso alcança todo o teu ser. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém. Sempre a oração dos salmistas era por Jerusalém, irmãos. Jerusalém ainda é uma cidade que atrai pessoas do mundo inteiro. É uma cidade que tem ali o monoteísmo como a chave de leitura, tanto para judeus, indo por ordem de surgimento na história, os judeus, os cristãos e os muçulmanos, todos eles vão a Jerusalém e celebram em Jerusalém. E Jerusalém, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista religioso, é uma capital mundial. Pessoas do Oriente vêm a Jerusalém, pessoas do Ocidente vão a Jerusalém, porque ela tem esse atrativo para mais do que uma religião. Não é judaísmo só, é o cristianismo também. Não é só o cristianismo, é o islamismo também. Que Deus abençoe com paz aquela cidade, até que o Senhor realize o que tem que fazer. Se você quiser saber, vá lá no blog, há 22 ministrações sobre Apocalipse. A expressão desde Sião, uma nota aqui, pode ser interpretada como desde o lugar que se erguia o templo central em Jerusalém. O templo de Israel era em Jerusalém. Desde o lugar, até hoje tem as ruínas, né, os muros do templo. Desde o lugar onde Jesus foi crucificado em nosso lugar, como sacrifício único, suficiente e eterno. Desde a morada celestial do Senhor, Jerusalém. Hebreus capítulo 12, estude Hebreus Provavelmente nós vamos entrar com Hebreus logo, logo. Hebreus capítulo 12, 22 a 24. Esse versículo pode ser transliterado a partir dos manuscritos hebraicos dessa maneira: Vanim Levanesh Shalom al Israel. Que Deus nos abençoe nessas notas e eu encerro essa devocional do Salmo 128 com uma palavra pastoral. Meus irmãos, minhas irmãs, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa é a nossa proposição. Esse salmo de escalada na santificação, eu estou me referindo à peregrinação, tá bem? Mas não a peregrinação só para subir as escadas do templo, a peregrinação para a nossa santificação. Esse salmo de escalada na santificação apresenta o tema do reconhecimento da santidade de Deus. Deus é santo, santo, santo. Ele é santo e devemos nos apresentar humildemente diante da sua majestade. O temor do Senhor é isso, não é medo de Deus. Reconhecemos a grandeza dele, temos tremor diante da imensidão, daquilo que não podemos nem imaginar. Temos sim, mas sobretudo o temor do Senhor é uma postura de humildade, nos apresentar humildemente diante da sua majestade. O levita aqui declarou que a pessoa é feliz quando humildemente reconhece que o Senhor está acima das coisas. Eu digo glória a Deus, aleluia, o Senhor está acima de tudo e de todos. E como Deus soberano deve ser o referencial em todos os caminhos. Caso seja assim, o homem santo que vive debaixo daquele que é santo, santo, santo, trabalha e pode colher o fruto do seu trabalho com bem-estar e felicidade. O Salmo de Louvor ensina mais uma vez que a felicidade está diretamente ligada ao temor do Senhor. O texto fala da mulher como uma referência ao povo de Israel. Mulher, no Antigo Testamento, quase sempre se refere ao povo de Israel, a não ser quando é uma mulher como Jezabel, aí se refere ao paganismo, à prostituição, à infidelidade para com Deus, mas quase sempre, quando o texto fala de mulher, no Antigo Testamento ele está falando com referência ao povo de Israel. E como se refere ao povo de Israel, já se reporta à igreja também. Cantares fala para a igreja, porque a igreja se inseriu em Israel através da fé em Jesus Cristo. De dois povos, Deus fez um, Israel e igreja. Nós somos um só corpo em Cristo, um só povo. Muitos israelitas ainda não creram, pastor. Muitos ainda não, mas muitos já creram também. E muitos outros ainda vão crer. E de qualquer maneira, Deus tem uma aliança maravilhosa, biblicamente demonstrada com o povo de Israel. Então o texto fala da mulher como uma referência ao povo de Israel e à igreja. Esse povo, esse único povo, será uma videira frutífera que servirá de exemplo para aqueles que não temem a Deus. Para deixar claro, é o único povo, se o povo do Antigo Testamento aceitar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Machia, é o Messias. Se eles aceitarem, eles farão parte desse povo, se não, estarão perdidos. E a igreja também fará parte desse povo, mas não é qualquer membro arrolado em igreja, não. Ah, fui arrolado na igreja, eu sou membro de tal igreja. Não, é preciso que você seja, de fato, a noiva do Cordeiro. Esse povo será uma videira frutífera que servirá de exemplo para aqueles que não temem a Deus. Irmãos e irmãs, os filhos da verdadeira Israel, que eu já disse que são todos do Antigo e Novo, que creem no Mashiach, no Messias, Jesus Cristo como Messias, são como plantas de oliveira à roda da mesa da Santa Ceia do Senhor. Aleluia! É o vinho. Sendo assim, o cântico expressa que a pessoa que teme ao Senhor é de fato abençoada em todos os seus caminhos. O cântico encerra como uma bênção. Que o Senhor abençoe o seu povo todos os dias de sua vida, para que contemple a prosperidade da cidade santa e para assistir aos filhos da verdadeira Israel. Se eu estou dizendo verdadeira, logo, muitos que foram chamados de Israel, por exemplo, muitos líderes, né? Não tanto do povo, mas muitos líderes sacerdotais maltrataram, condenaram a Jesus. Esses não, não são da verdadeira Israel. Mas os filhos da verdadeira Israel vivem em plena paz. Queridos irmãos e irmãs, encerro dizendo, segundo a proposição do temor no Senhor, andemos debaixo do temor de Deus. Andemos debaixo do senhorio de Cristo, com temor e tremor, amando-o, reconhecendo-o em sua santidade. E aí, querido irmão, querida irmã, nós seremos felizes. Hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Recebamos a bênção nesta hora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração do óleo santo, a consolação do óleo santo, do Espírito Santo, seja sobre nós. Sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.